Este planeta absorve energia inteiramente diferente da que outros absorvem. Sozinho numa canoa que atravessa a fase boa é ruim. Te puxo pelo fim do fio da luta da lua, cheia olhar de quem me enche de perguntas como puxa um papo, mas esconde dos toques que eu apresento. Eu quero só ouvir tambor a briga enquanto sigo meu caminho, transformando água em vinho e bebedando sua mente com algo bem diferente de eu me sinto em perda. Minha bandeira erga cante hinos de louvor a você mesmo quando fraco eu observo resmandões se perdendo nos padrões da teimosia. Quem diria que um dia o mundo iria me escutar? Porque ouvir é fácil, exato no que faço enquanto homem na cidade que não dorme cochila, usando de rolamento, outros ou de pilha. O filme nunca acaba, por agora vou fazendo a trilha. Formiga no meio da imensidão, carregando pela mão poucos pra arca de Noé. Me diga quem tu é, pois sob o sol da incerteza todo mundo quer o mundo pra si. Desculpa, eu sei que vi o que fizeram com seus sonhos numa terça-feira cinza como o céu da Babilônia. E dentro da colônia que chegou de navio, falando sério, eu brigo como fazia em fio. A dinastia dos deuses africanos da fazenda Moça Leme. Quando eu ando o chão treme como as ruas de lei. Só falo do que sei, vivi, senti, parei e ri quando te vi falando bem de quem não me quer bem. Desculpas, mas e sempre ser mais um falando mal até da sombra do homem no espelho. Eu tento vê-lo como um cientista, em sua vida ele me vê como um pobre analista. A aurora que não vira dia, de longe eu vejo a agonia, pois nada era o que parecia. A luz do fim do túnel me guia, ninguém me chega como deveria. Na rua, quem controla a vida sua? Só na academia, tecnologia que desvenda segredos de outros povos. São novas as soluções maiores, as dimensões de cada plano do Illuminati. Eu vejo empate, eu vejo egos em brasa. De dentro da minha casa, pelo tubo de mentiras, a ira do não saber, cantigas de mal dizer. Bacana vim te dizer. Quem veio ver só pra falar que tava junto, tamo junto. No vale caça assunto, mas não sai do lugar. Quem pode avaliar minha pessoa não precisa disso. Esse é o início de uma nova dinastia de MC, DJs e grafiteiros. O B-boy eu vi primeiro dançando no papelão, escorregando no chão.